elevador lá fora. Fui eu quem num esforço se guardou na indiferença. Fui eu quem numa tarde se fez tarde de tristeza. Consegui ficar e ir embora. E fui esquecido. Fui eu. Fui eu que em noite fria se sentia bem. E na solidão sem ter ninguém. Fui eu. Fui eu que em primavera só não viu as flores. Eu só. Eu quero sair, eu quero falar, eu quero ensinar o vizinho a cantar. Eu quero sair, eu quero falar, eu quero ensinar o vizinho a cantar. Nas manhãs de setembro, nas manhãs de setembro, nas manhãs de setembro, nas manhãs. Guardou lá fora. Fui eu que no esforço se guardou na indiferença. Fui eu que numa tarde se fez tarde de tristezas. Fui eu que consegui ficar e ir embora. E fui esquecido. E na solidão sem ter ninguém. Fui eu que em primavera só não vi as flores. O sol nas manhãs de setembro. Eu quero sair, eu quero falar, eu quero ensinar o vizinho a cantar. Eu quero sair, eu quero falar, eu quero ensinar o vizinho a cantar. Nas manhãs de setembro, nas manhãs de setembro, nas manhãs de setembro, nas manhãs. Vizinha cantar, eu quero sair, eu quero falar.